Receba com muito carinho, Vitor Fernandes! Subaru Wesley! Alô, Fortaleza! Vai que é tua, Vitor! Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. Mas tá sentindo falta da cama mal rodada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar, do cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tu viu que tava errada e tá desesperada. Tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me procura. Toma no espelho, Safadão e Vitor Fernandes. Diferente não, está. Você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas a madrugada vem me procurar. E era só assim uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama mal rotada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar, do cheiro do amor no ar. Viu que tava errada e tá desesperada. Tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me procurar. Vitor Fernandes, Black CDs, Louco CDs.